A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Diversão de pobre sempre foi ali colar os seus remanentos olhos na frente da TV e encher o seu corpo de raios catódicos e outras irradiações que poderiam ter nos dado grandes anomalias psíquicas e eu físicas. Eu quase virei um mutante nessa época. Então eu acho que eles conseguiram. E de todo o mundo de fantasia que o tubo ali nos permitia, a televisão era também uma caixa de proporcionar medo, e muitos medos. E se hoje o grande temor da vida moderna é que ele afane um smartphone ali num arrastão de pizzaria, ou por que não num semáforo, né? Nas nossas infâncias os nossos receios eram outros, né? Porque eu confesso que eu tinha medo da cuca. Da cuca? É, porque a minha mãe já cantava aquela música Cuidado com a Cuca, que a cuca te pega. Não, e daí... não, ela cantava que a cuca vem pegar. Ah, é verdade. Essa versão aí é do já próprio sítio. Exato. A minha irmã, por exemplo, morria de medo do Bozo, mesmo ele não sendo um palhaço tão mal. Mas enfim. Era que ela tinha medo de se viciar em cocaína. Outra coisa que eu temia é que o Lex Luthor, não sei da onde ele descolava tanta kriptonita na Terra. Verdade. E ele sempre dava um jeito de tentar dar fim no nosso querido e amado Superman. Que eu vou fazer uma confissão aqui. Eu achava que o Superman e o Super-Homem não eram a mesma pessoa. Eu achava que o Super-Homem era um herói brasileiro e que o Superman era um... Lost in Translation. E que o Superman era um estadunidense, cara. Veja você. Mas voltando aos temores que a gente tinha ali de que os nossos heróis se dessem mal, né, por conta de alguma sacanagem gratuita do seu antagonista, eu proponho, Walter, que nós relembremos então dos maiores vilões televisivos da infância, a galera ali dos desenhos animados principalmente. A gente não vai conseguir deschavar aqui Vida e Obra, por exemplo, do Capitão Gancho, mas não tô falando do Capitão Gancho do Peter Pan, tô falando do Capitão Gancho dos Brasinhas do Espaço, que os maldosos da história eram ele e o Estático, você lembra disso, o né? O Estático, sim, claro. E óbvio, você lembra do bordão? Não. Estática, seu imbecil, já lhe disse 1 milhão de vezes, não se feve criancinhas em azeite solar. Vai dar pra fazer várias sabatinas aqui, mas eu proponho que todos nós lembremos aí de alguns. Ô Walter, então vamos fazer isso, lembrar dos vilões de desenhos animados que nos deram vários cagaços. Todos os que me desafiam devem ser punidos. Vingador, piedade, eu nunca mais o desobedecerei. Garrox, jogue esse anão desprezível na prisão da agonia. Não! Não posso fazer isso, Vingador. Não vou trancar mais nenhuma criatura inocente pra você. Os ouvintes vão achar que faço tipo aí ao ser do contra, mas eu sempre gostava mais do lado negro da força do que do bom mocismo. Afinal de contas, convenhamos aí que o Dr. Gore é muito mais engraçado que o Spectral Man. Quem não se lembra, o Dr. Gore era a macaca loira. Como era o nome do auxiliar do Dr. Gore que Caras. Ficava na Terra? Caras. Caras. Caras. Isso mesmo, caras. Realmente, esses vilões eram ótimos. Outro ídolo do mal meu, Alexandre, é o Darth Vader. Né? Acho que todo mundo gosta muito mais do Darth Vader. Filho do Darth Vader, que é o lado branco da força, é muito Zé Ruela, né, cara? É muito bom mocismo de nego barbeado. Rememorar alguns outros grandes vilões. Outro bom era o Dick Vigarista, né? Vilão de duas séries, né? A Corrida Maluca e na tentativa de pegar o Pombo. Pombo Doodle? Pombo Doodle. Pra quem acha que Doodle hoje é só aquela paradinha no Google ali, quando o Google faz alguma homenagem a alguém, o Pombo Doodle, ele esteve durante muito tempo nas nossas infâncias. Ô Walter, você lembra qual era o nome do desenho? What are you snickering, floppy-eared hound? When courage is needed, you're never around. Esquadrilha Abutre? Tinham dois nomes, né? Tinha Máquinas Voadoras E Esquadrilha Abutre, eu acho que dependia de onde passava. No SBT era Máquinas Voadoras. É porque, na verdade, esse desenho foi inspirado mesmo naquele filme Esses Malucos e Suas Fantásticas Máquinas Voadoras. Esse filme é fantástico, assim. Então, esse desenho foi inspirado nele. E aí, o Dick Vigarista, que era vilão tão bom já, né? Ele sempre tava partindo pra outros desenhos e sempre aparecia. Ele e as suas variantes, né? Tinham várias variantes. Corrida Maluca, ela acabou expandindo pra vários outros desenhos, né? Como se fossem atores mesmo, isso, né? Como exatamente. Se os personagens fossem atores, que depois que saía de uma produção ia trabalhar os em... Os Apuros de Penélope Charmosa. Estrelando os sete salvadores de Penélope, a quadrilha de morte e seu carro Sugabum. Outros clássicos, Walter, o Brutus, né? Sempre ali na tentativa de pegar a mulher do Popeye. E pegava às vezes. Cara, que desenho era de uma promiscuidade sem limite. Porque a Olivia Palito, cara, ela era uma vagabunda. Ela rodava banca, cara. Ela dava muito boi, né? Pro Brutus. Os dois pegavam a Olivia Palito. Assim como acontecia com outro vilão famoso, o Zeca Urubu, que era o inimigo mortal do Pica-Pau. Em muitos episódios, o Zeca Urubu, ele não era tão mal. Mas ele, como era o nome da namoradinha do Pica-Pau, que ele também vira e mexe, dava um jeito de sair pra pegá-la, assim. Não me lembro. Numa fase Pica-Pau tinha, assim, entendeu? Que daí o Zé Corubu, ele era meio que assim, não era um cara tão mal, e ele era meio que o grandão da escola, sabe? Por isso que é essa fase mais teen. Mas o Zé Corubu também tentou muitas vezes sacanear. Não só ele, o outro vilão do Pica-Pau também era o Jacaré, né? Sempre queria almoçar o Pica-Pau. O problema desses vilões é assim, eles morriam de fome, eles queriam comer, né? O Pica-Pau, e eles tinham todas as outras coisas que eles podiam comer. Tinha os acompanhamentos, né? Tinha todo um acompanhamento. É porque pra comer o Pica-Pau, ele tinha ali uma baguete gigante, tinha frios, molhos. Batata. Por que não comia o bicho logo daquele jeito? Esse Jacaré tem um episódio que o Pica-Pau vai pro Cabo Canaveral pra fazer ótimo, uma viagem de foguete. O Jacaré descobre isso e intercepta ele no pântano e finge que vai lançar ele pro espaço. Uma das cápsulas do foguete é o forno, né? É o forno. Os estágios, né? Outros vilões clássicos, o esqueleto, né? O esqueleto do He-Man. É, com aquela voz horrível. É terrível. O Mun-Ra. Mun-Ra, cara. Espíritos do mal transformam essa forma decadente em Mun-Ra. E parece que ele fica mastigando uma lesma o tempo todo, né? O Mun-Ra. Todos os inimigos do Batman eram muito bons. O Gargamel, outro também inimigo muito clássico. E as mulheres também eram maldosas, eu acho, numa fase TPM ali. Tinha algumas, como a Cruella Cruel, né? Queria fazer um casaco de dálmata. Você lembra da Diabolim? Ela era inimiga de quem? Vamos ver se você lembra. Eu lembro perfeitamente da mulher, mas eu odiava o desenho. Eu também não gostava. Que é o Cavalo de Fogo. A Cavalo Diabolim. De Fogo, que a gente tocou a música, o tema, na semana passada. A Diabolim era inimiga do Cavalo de Fogo, da menininha do Cavalo de Fogo. Tinha essa galera toda do mal, e a gente citou o Dick Vigarista, e ele tinha o seu cachorro, o Mutley, também chamado de Rabugento. Tinha um outro desenho que ele era meio metido à Corrida Maluca, só que ela era no espaço, você vai se lembrar muito bem. E nessa corrida, que é a Corrida Espacial, acho que é o nome do desenho, você me fala, ou é a Corrida no Espaço ou a Corrida Espacial. Tinha lá também um vilão que também tinha uma barba e também tinha um cachorro, e eu quero que você fale aqui para todos, se você se lembra o nome desses vilões. E detalhe, era outra franquia também que era maluca, porque nessa Corrida Espacial tinha o Zé Colmeia, tinha o Tutu Barão, era a Hanna-Barbera, às vezes fazia uns crossovers aí e misturava a galera. Então, esse vilão que você tava falando, ele se transformava, ele era daquela categoria de vilão mutante. Isso. Porque é quando ele era do bem, ele era o Capitão Guaco e o Branquinho, que era um cara e um gato. E o cara parecia o Bom de Boca, né? Era um queixão. Exatamente. Cabelo loiro. Aí ele se transformava no vilão, ele virava o Falsão e o Trambique. O cara, o Falsão, o Trambique. O Branquinho virava. Não era mais um gato, era um cachorro. Era ótimo isso. Bem, eu vou citar outros então aqui, vamos ver se você lembra. Quem era o Coração Gelado? Um dos grandes vilões dos desenhos animados, que eu tenho certeza que você também não gostou. Coração, não me lembro, não, cara. Dos Ursinhos Carinhosos. Eu nunca assisti um capítulo de Ursinhos Carinhosos. E o Shredder, o Destruidor, ele era inimigo de quem? Caramba. 5 segundos para Walter Rezende. Cara, as tartarugas ninja, o Walter. Tá Cauabonga, essa época das tartarugas ninja, amigão, você já tava fritando um hambúrguer lá no McDonald's e eu tava passando a bideca em filme. Outro da fase hambúrguer, então, é Roger Klotz. Roger Klotz, ele era um bad boy, cara, mas ele era muito legal. Ele era inimigo do Doug Funny. Doug Funny, cara, eu só lembro da Pet Maionese. E do... Como é que chamava o amigo do Doug Funny? Não lembro, cara, também. Mas o Roger Klotz era um cara que eu gostava, porque ele tinha sempre uma jaqueta de couro. A gente falou de jaqueta de couro. Ele era verde, agora tinha uma jaqueta de couro. Agora eu tô lembrando desse bosta, cara. E o Megatron, Walter, era inimigo de quem? Eu não sei de nada. Aí, Walter, Megatron dos Transformers, antes de virar franquia de filmes. Outro agora. Outro desenho que eu nunca gostei, Transformers, eu sabia que eu tinha que te pegar em alguma coisa e tal. Agora, existiam uns desenhos que a dicotomia bem e mal, ela não era muito bem definida. Né? Os vilões, seguindo a politicagem correta de hoje em dia, na verdade, eles eram até meio que bom moços, porque você não pode considerar que o Hortelino, por exemplo, era o vilão da série Pernalonga, porque o Pernalonga, que era o maldito na história, o que acontece com o Coyote também, né? Coyote Papaléguas. Coyote também é outro cara que gastava uma puta de uma grana comprando foguetes, mísseis, armadilhas. Era só ir no KFC e pedir uns frangos. Pedir toda essa logística aí, essa movimentação de esforços pra pegar o Papalegos. O que a Acme ganhou de dinheiro com o Coyote. Além deles, tinha outros também, tipo o Zé Colmeia e o Guarda Smith, né? O Zé Colmeia também era o desgraçado da história. E o Guarda Smith, qual era o nome do Guarda Smith em português? Vamos ver se você se lembra. Boa. Chico, Guarda Chico. Traduziram pra Chico. Guarda Smith pra Guarda Chico. Guarda Chico deveria ser um mods. O absorvente Zé Colmeia. Agora, eu não me lembro exatamente, Walter, de desenhos animados que os vilões se dessem muito bem, assim, né? Que eles terminassem sempre por cima, até porque o mundo seria muito diferente se isso tivesse acontecido. Já pensou se os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra? Imagina tudo escrito com letra gótica por aí. Só a Igreja Universal que não ia mudar, né? Verdade. Mas tinha um cara que ele foi muito maldoso e ele teoricamente se deu bem, até porque o desenho não teve um fim, que era o Vingador da Caverna do Dragão. O Vingador, é verdade, cara. Ali o mal sempre vence. O mal sempre vence, até porque reza a lenda de que ele se transformava no Mestre dos Magos pra escrotizar com os adolescentes. Olha só, né? Porque o Mestre dos Magos causava muito mais mal àquela trupe de crianças imbecis do que o próprio. Porque ele vinha, jogava uma charada no ar, vá seus trouxas, agora vocês tentam achar aquele portal. Eu tinha um professor de geografia que ele fazia igual o Mestre dos Magos. Aí, quem vai cair na prova, professor? Aí ele mandava ali uma reflexão. Amigão, era zero pra todo mundo depois. Ninguém achava o seu portal pra tirar uma nota boa. Não mesmo. Eu gostava muito do Mutley. E você sabe que ele também é outro que participou de um outro desenho? Na verdade, não foi ele. Ele foi traduzido aqui no Brasil. Chamavam de Rabugento também, uhum, né? Mas ele apareceu daqui a pouco, ele era o auxiliar do Inspetor Rabugento. Esse desenho passou só na Bandeirantes, eu acho que eu me lembro. Era o Mutley foi, mas não entendia muito bem, assim. Por que o Mutley Rabugento era auxiliar do Inspetor Rabugento? Ele era de outra era, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, na verdade, aquele ali não era o Mutley, era o Mumbly. Mumbly? Mumbly. E o Mumbly, a Hanna-Barbera explicou, é o irmão do Mutley. E a gente, com 8 anos, ia achar isso a coisa mais normal do mundo. Alexandre Yoshiro mandou uma história aqui também, abre aspas. Numa empresa que trabalhei, havia uma história que eu não presenciei, mas os funcionários mais antigos diziam que uma secretária do diretor, ela era abalada psicologicamente por uma vilania. Ela tinha sob a mesa um piu-piu de pelúcia que tinha ganhado do noivo. E ela tinha muitas frescuras com esse bichinho. Fazia vozinhas irritantes, mostrava o piu-piu pra todo mundo e muitas pessoas se irritavam. Alguém mais irritado ainda com isso, raptou o piu-piu da moça e começou a mandar cartas depois falando que o tinha sequestrado. e que o pagamento deveria ser uma foto dela pelada. Ok! Ela não aceitou. Então o sequestrador de pelúcias começou a aterrorizar. Mandava bilhetes falando que destruiria o bichinho. Começou a mandar fiapos amarelos dizendo que estava torturando o Piu Piu. E ela ficava desesperada. Dizem que chorou muito por isso. Mas não tanto quanto ela recebeu uma carta e vejam só como a criatividade para o mal não tem limites. O sequestrador, vendo que não receberia o pagamento, a foto da moça nua, ele mandou uma foto do Piu Piu todo destroçado e ao lado de uma pelúcia do Frajola. E até hoje ninguém sabe quem foi o gênio que fez essa maldade. Eu gostei do cara, foi bom, cara. Muito bom, vídeos do Agente em 86, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios do podcast Agente em 86. Nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está aberto para as suas sugestões de episódios. O Agente em 86 é atualizado toda segunda e quinta-feira. A dica desta edição foi da @moliveira. Trechinho do e-mail aqui, abre aspas. Coleciono bonecos de pelúcia de vilões de desenhos animados e proponho esse tema. Queria saber se algum outro ouvinte tem alguns raros para vender, trocar ou doar. Será que a moça da história que você falou aí do Piu Piu estaria interessada? Pode ser. Ela deu até o e-mail dela aqui, amolivei@gmail.com.br. Essa moça falou de vilões de desenhos animados de pelúcia e eu tenho, eu ia trazer aqui pra você, mas eu te mostro qualquer hora. Eu tenho o Eufrazino. O Eufrazino, pra quem não se lembra, também é do lote de inimigos do Pernalonga, né? O Eufrazino era aquele metido a mexicano, um bigodão grandão, um chapelão, e ele sempre tava com armas. Ele era muito baixinho. Olha como eu consegui esse Eufrazino. Estava eu numa festa daquelas baladinhas de 18, 19 anos. Manja aquelas festas que até metade ela tá uma festa social tranquila e a hora que o álcool começa a fazer efeito na cabeça das pessoas, todo mundo fica maluco. Eu costumo chamar de festa um drink do inferno. Isso, exatamente. Muda tudo no meio. E nesse drink do inferno todo, chega uma hora, era uma casa grande pra cacete, uma casa de uma garota, chega uma hora que eu não sei por que diabo, você começa a querer explorar sem ninguém ter te convidado, você começa a explorar a casa da pessoa. Você achou que era uma excelente ideia fazer uma expedição. Isso, pela casa. Aí você entra num banheiro, a casa tinha uns 15 banheiros, você quer conhecer todos, aí você começa a abrir porta de quarto, e numa dessas eu me deparei num quarto que era cheio de pelúcias, e eu fiquei ali pescoçando, acendi o abajur ali, e eu fiquei pescoçando, e realmente tinha umas pelúcias muito bacanas, dentre elas esse Eufrazino que eu tenho. Ah, você subtraiu dessa casa? Não. Eu voltei ali e tal, quando que a dona da casa aparece ali, tudo bem, foi, pô, meu, você tem um Eufrazino aqui, cara, ninguém tem isso é impossível. Eu falei, gostou? Eu falei, pô, gostei pra caramba. Eu falei assim, você quer pra você? Eu falei assim, quero. Ela falou assim, mas então você vai ter que fazer uma coisa. Eu falei, o quê? Ela falou assim, antes falou assim, você vai ter que beijar minha prima. Não. Que ninguém pegava a prima dela. Não. Não, a hora que eu mas você já tá com o goró na cabeça, cara? Ah, tudo bem. Fui lá e beijei a prima. Mas como era a prima? Não, o problema não foi só beijar. Era primo. Não, beleza. A prima era muito, muito, muito ruim. Mas além de beijar, a gente fez outras coisas e eu vim com muito mais pelúcias pra casa. Por quê? Satisfiz. Foi uma noite tanto. Você... Se eu encontrar um ursão lá na tua casa, meu amigo... Nossa, meu amigo...